briga nessas noites quentes de verão. E nem me importam que mil raios partam qualquer sentido vago de razão. Eu ando tão down. De rebocar do bar. E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier socar minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando tão down, é. Eu ando tão down. Vou me esquecer, pois nessas horas pega mal sofrer. Da privada eu vou dar com a minha cara, de panaca pintada no espelho, e me lembrar sorrindo que o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Eu